basta adquirir uma meia dúzia de doações, uma dúzia de otários e compre um terreno no céu. Pegue também algumas virgens e as deixe com tintones para o retiro espiritual, baratinho, a 50 contos por minuto.